A Sura da Ressurreição. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Juro pelo dia da ressurreição. Juro pela alma constante e censora de si mesma que ressuscitareis. O ser humano supõe que não lhe juntaremos os ossos? Sim, juntar-lhe-os-emos, sendo nós poderoso para refazer-lhe as extremidades dos dedos. Mas o ser humano deseja ser ímpio nos dias que tem à sua frente. Ele interroga: quando será o dia da ressurreição? Então, quando a vista se assombrar e a lua se eclipsar e o sol e a lua se juntarem, o ser humano nesse dia dirá: para onde fugir? Em absoluto, nada de refúgio. Nesse dia, a teu Senhor será o lugar de estar. O ser humano será informado nesse dia do que antecipou e atrasou. Mas o ser humano será a prova evidente de si mesmo, ainda que lance suas escusas. Não movimentes com ele tua língua para te apressares a recitá-lo. Por certo, entende-nos juntá-lo e lê-lo. E quando o lemos, segue sua leitura. Em seguida, por certo, entende-nos evidenciá-lo. Não, mas vós amais a vida transitória e deixais a derradeira vida. Haverá nesse dia faces rutilantes de seu Senhor olhadoras. E haverá nesse dia faces sombrias, pensarão que lhes sucederá uma ruína. Não, quando a alma atingir as clavículas e se disser: quem é exorcista? E ele pensar que é a separação e a canela da perna se enlaçar a outra canela. A teu Senhor nesse dia que tu serás conduzido. Então ele não acreditou na mensagem nem orou, mas desmentiu e voltou às costas. Em seguida, jactando-se, foi ter com sua família. Ai de ti e ai de ti. Mais uma vez, ai de ti e ai de ti. O ser humano supõe que será deixado negligenciado? Não era ele uma gota de esperma ejaculada? Em seguida, uma aderência. Então, ele o criou e o formou. E fez dele o casal, o varão e a varoa. Esse não é poderoso para dar a vida aos mortos?